Tem uma rocha também torre na frequência, era no 8 decimal 95. Estou no 8, papá, papá, Lima, Lima, Fox. Lima, Lima, Fox, sim, autorizado o pouso do sistema de ar, vento variável em 3 anos. Está autorizado o pouso na 1-0, Lima, Lima, Fox. Tan 3890, atrasado a dieta Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, Tan 3890. Rio Lima, Lima Fox, está avistando, tropa em cancelamento. Para uma base pela direita, para pouso na 17, o Lima Lima Fox. Lima Lima Fox cancelado às 4h30, está presente, autorizado com primeira curva pela esquerda para a base pela direita, 17, na ponte final 17. Passará final 17, o Lima Lima Fox. Lima Fox confirma o parque. CN por Lima Fox. Forte. É aerostat ali. Geral 9972, bom dia. Prossiga na chegada Marin, descida ao nível de voo 060. Geral 9972. Autorizado ISAP, forma o controle de tirar fazer o procedimento RNAV ou NDB Zulu. Te preparo o NDB Zulu. Para final no 7, o Lima Lima Fox. Seja autorizado o pouso no 7, vento variável em 3 horas. 7, livre pouso no 7, o Lima Lima Fox. 2500 pés, o ajuste 1011, autorizado o procedimento RNAV. 2500, 1011, autorizado a RNAV, voo 1093. 1759, prossiga na descida para 4000 pés, o ajuste é 1009. 4000 de 1759. Chame centro Recife na frequência 2685, alternativa 25 decimal 45, bom voo. 2685, 2545, 33, 290, grado, bom trabalho. Lima Fox, sala 49, lembrando a direita para ajustar no corte de frequência. Boa noite. Boa noite. Geral 9972, reduza para 2, zona 09, é número 6 na aproximação. Zona 759, lista para 2500 pés, autorizado o procedimento RNAV, vai seguir o tráfego da companhia à frente. 752500, autorizado a RNAV da 10, visual com colega, vou na 759. Com 975, pista para o nível de voo 060 na chegada Mari. Autorizado vai TAP e então informa o Cruzeiro que vai fazer o procedimento NDB Zulu e RNAV. O NDB Zulu. 20. Artigo 060, final. Geral 9972, desça para 4000 pés, para maior espaçamento com tráfego, curve à esquerda na proa 040. Para 4000, esquerda 040, geral 9972, bom dia, comandante geral. Estabilizando o voo 1093. Zona 093, torre, na frequência do 98-95. 295, obrigado. Torre Salvador, bom dia, voo 1093. Passou 366, está visual estabilizado. Voo 1093, autorizado o pouso 10, vento variável em 49. Livre pouso 10, voo 1093. Geral 9972, acima a navegação na proa de Duna, desça para 2000 pés, reporte estabilizado na magnética 101 de Simbra. Na proa de Duna, reportará estabilizado na 01 de Simbra. 25975, desça para 4000 pés, o ajuste no 091. Geral visual no 759. Fala 759, chame torre na frequência 18.95. 18.95, 759. Oi, Salvador, vou no 759, final do 10. 759, continue a aproximação, número 2 de aproximação. 093, Paulo 57, Rivera Direito, chame Paulo em 1219 desse Paulo 9. 1219, bom dia. Então 1211. 218. 1211. 211. Autorizado pouso no zero, vento variável em 3 horas. Autorizado pouso no zero, vento 759. Vindo a frequência no 8, decimal 9. Resistindo, vai chamar 2795. 5975, lista para 2006, o ajuste chama 0 no 2. Autorizado NDB Zulu, reporte estabilizado na magnética 101 Simbra. Paulo 759, Paulo 59, libera a direita, chame Paulo em 1211. 211, 759. Paulo 9972, autorizado pouso pista 90, vento variável em 3 nós. Autorizado pouso da 107, será o 9972. Zero 9972, Paulo ao 01, libere direito, chame Paulo em 121, decimal 1. Esperando a direita, 121, será o 9972. 5975, por quantas milhas a manter essa pro? É só para desviar do pequeno cúmulo aqui na região de Duna. Gente, reporte é para Duna. Já estamos retornando para Duna. Gente, chame torre na frequência 18, decimal 95. 895, e... Torre Salvador, bom dia, o Rio 597, está... na penal visual. Rio 5975, autorizado pouso, vento variável em 6 nós, confirmado autorizado pouso, pista 9. Autorizado pista 9, Rio 12. 5975, Paulo 08, Sibéria Direito, chame o Paulinho, 121, Deixa 1. 121, Golf, Gillette Golf, prossiga. A gente aguarda a transferência para a torre, mantenha o setor próximo à rotatória. Autorizado a NL com a opção 0, vento variável em 4 horas. Marromeu Golfo, Jet Golfo, chame torre, a frequência 09, decimal 95. 0895, grato. Quem tá aí? Salvador, Papa Romeu, Golfo, Juliette, Golfo. Golfo, Juliette, Golfo, se coincide na aproximação, reporte final no 7. Excelente, reportaria final no 7. Golfo, eu consegui para o pátio 4 para reabastecimento. Para a torre? Atenção do Golfo, eu consegui para o pátio 4 para abastecimento. Gente, Golfo Juliette, Golfo reporte final no 7, prossegue direto pro pátio ou prossegue final no 7? Consegui pra final no 7, prossegue pro pátio. Gente, reporte final no 7. Juliette Golf, final no 7. Golf, Juliette Golf, autorizado pouso no 7, vento variável 4 nós. Ah, pode confirmar o vento? Vento variável em 4 nós. Grato. 5 no 7, decolo aos 26, chama controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Salvador, volta 3597, transfere. São 3597, contato radar, segundo atingiu 280, após 2000 pés, voe elétrico. Primeiro fala 280, após 2000 pés, voe elétrico. Passarela 2229, mantém 170 na planta de mar e quente da tarde. 2229, vou ITAP para interceptar a chegada, desça ao nível de voo 050. Na planta de ITAP 050. Sim, Juliette Golf, considero o solo controlado 227, no poste livre frequente. Autorizado o táxi até o pátio 4. 2 Salvador, um bom dia, você é 6225, próximo para pode ficar no 0 pronto. 6225, autorizado a NEM, mantém para o 10. Ali, mantém o 10, você é 6225. Bom fim, Juliette, bom fim, a gente está de manhã para o Tem 153, decolou 29, chama controle nenhum, 1028, bom. 208, obrigado, bom dia. Mandou, bom dia, Sandra 3, 153. Sandra 3, 153, bom dia, contato radar, submantendo o jogo 340, após 2 mil pés, Violeta. Manda Violeta, 3, 153. Será 6225 autorizado de colapso no zero, vento variável em 4 nós. Eu vou decolar no zero para o hoje, 6225. Também 225, decolou 3, não chama controle em 1208, bom voo. Chamaremos, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Luxané 6225. Passa 1600 no perfil da Arbor Eletra. Luxana 6225, bom dia, está em contato radar. Submantejo 380 após 2000 pés, voa Eletra. 380 após 2000, direto da Eletra, Luxana 6225, obrigado. 3597, chame centro Recife, frequência 1288, alternativa 26, decimal 0. 288, 260, obrigado, 3597. General 9970, bom dia, desça para o New Jogo 060, a chegada Mari, informa o controle está a fazer o procedimento RNAV, o MDB Zulu. O MDB Zulu para o General 9970. Tente. General Ackerman. Negativo. Um abraço. Oi Salvador, bom dia, Azul 4069, pronto no ponto estéreo dando zero. 4069, autorizado do Aniel com 0, vento variável em 49. Ali decola dando zero, Azul 4069. Passaria do 2229, desça para 2510, o ajuste é 9012, vou encerrar a vida 366. Proa do 366 para 2500 pés com 1012. Chame-se a Recife, frequência 1251, alternativa 128, decimal 8. 1251, secundária? 1288. 88, legal. A linha e mantém 1-0. A linha e mantém 1-0, 1-2, 1-1. Desejado, autorizado o procedimento terminado. Autorizado, informando a iniciado. Verão 9970, desça para 4000 pés, o ajuste é 9012. 4000, 1012, verão 9970. Decolou 37, chama controle 1-20-8, bom voo. 208, boa. Controle, boa tarde, Azul 4069. Azul 4069, contato radar, turma Tejou 320 na saída da El. 320 no perfil da El, Azul 4069. Pode ir para algo mais à frente, Leda ou Módiva? Do 4069, vou em Leda, após 2000 pés. Após 2000, Leda, Azul 4069. Salvador, bom dia, Azul 2775. 2775, a sua identificação. Identificou 2775. Chame-se 225, chame-se Recife, na frequência no 28.8, alternativa 26.0. 288, 260, bom dia, 6225. 2775, está em contato radar, 5.6 milhas do sudeste de Salvador, vou em Mari para você que está chegando a Mari, reporte para a descida. A 211 autorizada de colapso 90, vento variável 49. Autorizada de colapso 62, 4-0-9, efetuando um leve desvio à direita. A gente aposta na prodileta. Aposta. Já descida do 277. Só para o nível de voo 050 a 2775. 050 2775. Geral 9970, desça para 2000 pés, ajuste 0012, autorizado NDB Zulu, é pós-estabilizado na magnética 101 de Simbra. 2000 pés, 9970. Controle, bom dia, Oxaneme 219. Oxaneme 219, bom dia, contato radar, subima Tenjo 360 na saída da El. Nível 360 na Dael, 6219. Checando 366, Passaredo 2229. Passaredo 2229, chame torre na frequência no 8 decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Adeus. Torre de Salvador, bom dia, Passaredo 2229, estabilizado a vista. Passarejo 2229, autorizado pouso no 0, vento variável em 4 nós. Só confirme o vento, por favor. Variável em 4 nós. Positivo. Aproa de ponte, após ponte, 80367. Após ponte, o 367, bom dia, pessoal. Do Leda Azul, 40 menores. Serra Vita 3666, 2775, permanece 050, diga. Siga para 2500, o ajuste é no 092. 2500, no 012. 2770. 4069, voe Motiva. Motiva, 4069. Controle Oxané 6219, pode voar Motiva também? Para 6219, mantenha a Leda aguardando a coordenação com o centro. Gente, Leda e aguardando. Controle o azul 4069, solicita manter pro por mais um 5 milhas e após voar ótimo, eu informações aqui ao nosso direito. O azul 4069, informe ao centro do desvio na frequência 251, alternativa 28.8, bom voo. 251-288, obrigado, azul 4069. Toma 649, desça para 4000 pés, o ajuste no 0 no 2. 4000 com 0 no 2, não é 4000. Sim? Golf Juliette, Golf decola diretamente do pátio, sem interferência com o 90. Ciente após quando fora do solo, informo duas aeronaves aproximando para pouso no zero, o vento é variável em 4 nós, altímetro no zero no 2. É?